Em batalha, Davi se levantou com a força do Senhor, ele triunfou. Filisteus caíram, seus poderes se quebraram, o povo em temor ao rei se entregaram. Ó Senhor, tu és a nossa vitória, teu braço forte a nossa história. A tua ação e agradecer, rei, viu seu exército ruir. Com cada vitória, o teu povo a se unir. Ó Senhor, se acenderão. Davi reinou, fazendo o bem. A tua luz, Senhor, brilha em também. Ó Senhor, tu és a nossa vitória. Forte a nossa história em cada na dor.